6973, ele está aqui à direita, com espera 1895. Direito 1895, obrigado, boa tarde. Na base da 1-7, baixar de armada, o meu Golf Vita. O meu Golf Vita, pouso autorizado, pista 1-7, vento no meio 0 grau, 069. Vive, pouso na 1-7, o meu Golf Vita. Boa tarde, menor 73, pronto, 0-0. Azul, menor 73, autorizado, aliás, decolar, pistão 1-0, nomeia 0 grau, 059. Ali, decola 1-0, menor 73. Meu Golf Vita Solo 05, Bonizari, próximo jeito, papá, frequência livre. Salvador, Guardião 05. Prossiga. Aproximando para o setor norte, a intenção, se possível, para avisar o aeronave aí, decolagem da 1-0, fazer um breve patrulhamento à direita do setor de decolagem da 1-0. Corrijo, à esquerda do setor de decolagem da 1-0. Corrente 4105, aproxima em 500 pés do setor de decolagem à esquerda, para Daniela Freitas. Salvador, boa tarde, tá passando lá de Cabral Boeco. Tô botando Mosca Cabral Boeco, ingresso, final pista 97. Quer falar na final da pista 97, Cabral Boeco. Azul 2591, está autorizado Vitória, o nível 160, Golf 677, aerovia, decola da 10, saída Coral, o controle 19-35, o transponder 5473. Autorizado Serra, Vitória, o 160, via Golf 677, decola da Coral, 193, o controle transponder 473, chamaremos para o pushback. Correto, ajuda 2591, chama o pushback essa manhã. Guardião 05. Guardião 05, Torre. Agradecendo, senhora, a colaboração. Está retornando em patrulhamento por sobrecheira do coco para posicionar o GRESS. Gente, Guardião 05 dispõe, autorizado. Chame curta final do GRESS, o vento 1970 graus, 059. 1970,05. Chamada na curta final para o GRESS. Guardião 05. 180 Brasília. 1869, aguarde cópia, Brasília, a saída é a Arbor Lefa. Aguarda Arbor Lefa, 69. nosso destino. É Fátima Baixa, senhora. Gente, táxi até a próxima, táxi foi à direita, papá, táxi papá, frequência livre estacionada. Obrigado, senhor, bom serviço. Obrigado, você também. Quase a senhora se chama o solo do Gré. Semana do solo do Gré, senhora. Controlando, Guardião 05. Guardião 05, solo zona 4, frequência livre do Paraná. Livre, o Paraná. Graças, boa tarde, já te vi. Obrigada, você também. Salvador, é o gol 966, boa tarde, está alinhado na final visual. Bom, 966, pouso autorizado, pista 90, vento no 70 graus, 05 nós. Livre pouso, 90, 1966. 1 no 66, solo zono 8, libere próximo direito, controle solo 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, decimal 1, voo 1 no 66, obrigado. Táxi via Alfa Chamei, antes da Juliette. Alfa Chamei da Juliette, eu vou no 869, tá pra cópia. Salvador Azul, 2591, pushback acionamento, táxi 3. Autorizado e chame táxi, Azul 2591. Chamaremos. Via Juliette, portão no 0, gol 1, 1, 6, 6. O táxi azul 2591, no PAB49, autonomia de 5 horas, alterna Galeão. Azul 2591, livre táxi pelo pátio 3, principal Indy, no ponto de espera da 10, 1895 a torre. 3, pátio principal Indy, a ponto de espera a torre, obrigado, até a próxima. 1869, fala. Próxima cópia com 869. Está autorizado, Brasília, nível 360, via Pesulu 17, até a Pina, até a cola da 10, curva à direita, saída Arbor, pós-Elefa, controle 119 decimal 35, e o transponder 5503. Sim. Você não está 594, posto autorizado pistão 90, vento 160 graus, 059. Autorizado o pouso pistão 90, 3894. Back acionamento. Cotejamento com 869, chame pushback acionamento. Ele já está pronto no 612, o 869. Autorizado, chame aí, táxi com 869. Autorizado pushback, reporta na táxi com 869. Salvador, boa noite. É Portugal 022 on stand 11 heavy with information Quebec request clearance to Lisboa. Ok, Portugal 022 is clear to Lisboa, flight level 370. Via Upper Zulu 44 until Mossoró, Mike Sierra Sierra POR. After, in accordance flight plan, departure from runway 10, left turn, and then Momo departure, and D-Lube transition, departure frequency 119.35, scope hold 5511. Salvador, boa tarde, Azul, 2591, espera pronto. As 259, eu não mantenho mais espera. Ok. I plan. Conway 10, left turn, and then please confirm the, again the SID. Affirmative, the SID is Momo, Mikey Oscar, Mikey Oscar, departure, and the transition is D-Lube, Delta, India, Lima, Uniforme, Bravo. Ok, left turn on the SID, then SID Momo, with transition D-Lube, Portugal 022, heavy. Ok, Portugal 022, read back is correct, report for pushback and startup, engine. 022. Azul 259, eu não estou ligando a galera e manter pistão no zero. Ali mantém pistão no zero, Azul 259. Agora o táxi voo 869, 175 a bordo, 3h30, alterna com 5. Ok, voo no 869, livre táxi pelo Pat Índia, no ponto de esfera da 10, chame a torre 1895. Limitar, bate índia, ponte espera da 10, 1895, 1869. Direita, controle solo, 211. Direita, 211, tá? 3, 2, Solo Salvador, é o TAM 3, 8, 4. Decolagem pista no zero, Azul 259. Juliette. Então, foi chamado da Juliette, TAM 3, 8, 4. Agnes, no goal 6:45. Boa 1645, clear to land 1810, wind 150 degrees, 05 knots. Clear to land on runway 10, get down and lock. 2591, decola 228, controle Salvador, 1935. 1935, boa, até a próxima. Dan 3894, ingresso no pátio, portão 7. Pátio, portão 7, 3894. Salvador, Azul 4206, sempre na Quebec, solicita Recife no 3506. Tem. 4206. Ok, Azul 4206 está autorizado. Recife 350, via Pesulu 17. Decolagem da 10, saída Pulca, transição Caju, controle 119.35 e o transponder 5510. Autorizado, se você quiser, até Recife, na Alpha Zulu 17, saída Puca, transição Caju, 119.35 e o transporte 5510-4206. E 4206, correto. Chame pushback acionamento. Chamará pushback acionamento. Departure collection. Ground control 121.1. 121.1. Ground control. Oi, Salvador, o 143, final da 10, baixo, letra boa. Chame 143, aguarde pista livre. Aguarda. Salvador, o 62.10, 3 milhas do externo, desloque tráfego da frente. Chame 210, aguarde autorização de pouso. Aguarda. Chame 1433, pouso autorizado, pistão na 0, vento no meio 0 grau, 05 norte. Sempre pouso na 10, 1143. Alfa Juliette até o 02, 1645. 143, balanço 33, nivele braço direito, controle som 211. Direito 211. Chame a 210, pouso da pista no 0, vento no 50 graus, 049. Repouso, pista 10, Oceaner 62, 00. Salvador, Oceaner 6143, está ingressando na Alfa. 6143, gente, livre táxi via Alfa Juliette, o portão é o número 9. Qual que é o portão? O 09. Alfa Juliette 9, 6143. Ali manter pistão no zero. Ali mantendo no zero, vamos 869. Solo 35, libera o braço direito e controle solo 211. Vai, livrar direito, chamar o sol, frequência 1 do Rio de Janeiro, muito obrigado, senhora, até mais tarde. Até. Salvador, boa tarde, o Chanel 6200, pista livre, está aqui, escuta. Chanel, você está na escuta da torre ainda. Com perdão, senhora. Boa noite, 69, regulagem autorizada pista no zero, vento no 50 graus, 069. Livre decolagem no zero, gol 1869. Cash, o portão 4, 620. Salvador, Papatango, Juliette, Oscar Whisky, estabilizando localizador. Papatango, Juliette, Oscar Whisky, pouso, pistão no zero, 197. 197, senhora, a intenção é modificar regras após esse tema. Sim, Juliette, Oscar Whisky, chama para cancelamento. Chama para modificar regras, Oscar Whisky. Noite 69, Rosa 37, controle Salvador, Prosseguindo para a margem pela direita 17, já encontrei embaixado travado, Papatango Juliette Oscar Whisky. Seguinte. Virando base pela direita, pista 97, Oscar Whiskey. Gente, no visual, direita Whiskey. Jasco Whisky, Solos 4-1, qual pátio? Gente, à direita para passar livre. Salvador Ponte, Gol 022, on stand 1-1, we are ready to push. Tanapa proven, call back to taxi. Pushing in Tanapa proven, call back to taxi, Ponte, Gol 022. do 4206, transmissão de estacionamento na posição 0. Autorizado, que chame táxi, azul 4206. Autorizado, que chame táxi. Sound is 022, clear taxi via apron 1, taxiway India at loading point, runway 10, contact tower 118, decimal 905. You're gonna follow Embraer 190 from Azul. Okay, you take position behind the Embraer 190, apron 1. Here to holding point to runway 10 and to holding point to 10895, airport 022, 108. Salvador, o Azul 4206, solicitando início do táxi, alterna São Gonçalo com 3 horas e 5 de autonomia, 119 a bordo. 4206, táxi à direita, ponto espera da 10895 a torre. 1895 à direita, obrigado. Com gente, ó. Salvador Azul 4206 no ponto de espera, pronto. Azul 4206 autorizado a alinhar e decolar, pistão a zero, vento 140 graus, 05 nós. Autorizado a alinhar e decolar na 10, Azul 4206. Salvador, posso prosseguir pela Bravo? Autorizado ingresso via Bravo, Azuba 206, decolagem pistão a zero. Ok, autorizado pela Bravo, autorizado decolagem não no zero. Boa noite, são 3297. Tem informação no meu, autorização para Guarulhos, São Paulo. Gente, agora de cópia. Aguardar. Mato, boa noite, reporte do 022F, holding point, runway 10. DAF 022, maintain holding point. Maintain holding point, reporte do 022. DAF 022, line up, NOH 1010. Line up, NOH 1010, Portugal 022. Azul 4206, decolado ao 52, chave controle Salvador, em 119.35. 1935, obrigado, boa noite. DAF 022, clear takeoff runway 10, wind 150 degrees, 04 knots. Clear takeoff runway 10, Portugal 022. Direita, saída da El Leda, após Leda, Motiva. Controle 11935, 5517, o transponder. Autorizado, nível 300, abismo 0, Tabaté. Decolador 1-0, com curva direita na Dael Leda, Leda Módulo. controle de saída 1935 e transponder 5517, chutar 3297. Confirmando 5517, chama pronto para o gestionamento. Senhora. Giro Tutu, Airborne 56, contato Salvador de Pátrio, 119-135. 119-35, Portugal 022, boa noite, obrigado.